bico pensa, se fala de rua, de festa, eu só escrevo. Toda madruga, enquanto o sol e a lua revezam, eu devo cumprir meu rito esquisito. Ligo a TV no mute, volto pra MP, fico plugando certos input. Putz, eu boto um chá de ontem pra esquentar. Escuto disco por disco, os vinil que o tio faz desconto. Volto os que curto sem risco, pô, vai dar pra samplear. Se marcar antes das 5, mais um rap tá pronto. Minhas rimas falam de um tudo que nasceu de algum nada. Junto a risada no buzo, voltando de alguma balada. Fico de canto mudo, com a mente concentrada. Esboço um sorriso puto, mas não desvio o rosto da calçada. O sereno escorre no vidro, brilhando, né? E o brilho me lembra olhar da minha mulher. E aí já vem outros 500 mil pensamentos, prevendo pra onde que vai meus relacionamentos. Se o sofrimento, fi, é tão comum de onde eu venho, dá mó medo da distância, mata tudo que eu tenho. Distância, amigo, não é vários quilômetros quadrados. Quantas vezes cê tá distante, mesmo tando do lado? Solitários e curtos, assim são meus dias, enquanto minhas noites são confusas e frias. O chá ferve na cozinha, porque tô lá com radinho, apertando play no cartório. Eu odeio sofrer sozinho. Com fone no canto, com meus disquete. De ritmo voltando, eu conto enquanto penso na rima. Às 6 da 7, neguinho, eu não fitei a rotina. Ouvindo um beat cat. Com fone no canto, com meus disquete. De ritmo voltando, eu conto enquanto penso na rima. Às 6 da 7, neguinho, eu não fitei a rotina. Nem não vou findar, quantas vezes não dá 8, 9, 10. Tô lá excomungando os cabos que chia, fode meu jazz. Por isso sou obrigado a fazer um verso embaçado. Os cara nem se ligar que o sample tá todo chiado. E minha vida é um freestyle, num beat que não para 20 e poucos anos. Não saio do tempo, porque eu tô sempre escutando mais do que falo. Mal humoradão das palavras em demasia que nasce a contradição. Não precisei ler Confúcio, amigo, pra saber que não pode ter distância entre o que eu faço e o que eu digo. Se eu estendi a mão pro cê, é porque eu morro por você, malandro. Foda-se o emicida e sua Jacira ensinou pro Leandro. Bagulho de vida dessa que cê consome, ter sido criado por uma mulher que me fez um homem. Daria um filme, ou se daria cada madruga que atravesso com as minhas agonias. Acho que é 6 da matina, só eu olho o horizonte. Dou maluco, nascer do sol, buscando os versos na fonte. Os pede minha atenção, eu regresso. E o céu cede inspiração, eu começo. Pensando nas mulheres, nos amigos, na vida, no universo. Focado porque isso tudo tem que caber num só verso. Peço licença ao Cartola, coloco um Adoniran, que o galo já tá cantando. E de novo às 6 da manhã. Ouvido beat cat, com fone no canto, com meus disquete. De ritmo voltando, eu conto enquanto penso na rima. Às 6 da 7, neguinho, eu não fitei a rotina. Ouvido beat cat, com fone no canto, com meus disquete. De ritmo voltando, eu conto enquanto penso na rima. Às 6 da 7, neguinho, eu não fitei a rotina.